Para a Seta 1458. Foi feito alguma DLA? Asquim, só um instantinho o contato com a ESP, por gentileza, para confirmação, ok? Ok, senhor. O Fátio, Gol 1790, está com 1-42 a bordo, com 2 horas, com 3 horas e 24 de autonomia, alterna São Gonçalo. 3:54 em Salvador? Acima, tem situações visuais, o ajuste é uma 012. Acione o código 01036 e só informe o tipo de equipamento. Índia, ponto espera no 0, chame todo mundo no 8, decimal 95, altímetro no 0, 2, lugar de gol no 7, no 0. 7, 4, Índia, no ponto espera todo mundo no 8, decimal 95, gol no 7, no 0. Obrigado, acima. Decolada 59, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa, tá 3895, decolou na sua escuta. Só 3895, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, 340, tá 3895. Voo 1962, cancelado as restrições de altitude, lista para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, reportamento estabilizado, 1962. Azul 4076, complexa final, chame a torre, 1895. 1895, boa. Obrigado. 0137, esse aqui é o 0145, 01 para São José. Correto, protejamento, informação em curso a Mike, altímetro no 012. Para. Tá, correção, para a decolagem, chame todos, 895 presente. 4076, botão aproximação, altímetro no 0, no 2, o vento no 20 graus, 08 nós, corrigindo, dá presente autorizado o pouso, visto no 04076 da Azul. 04076. Marinha 73, decolado de Salvador 01, no curva direita, ingressa além do litoral e reporte cruzando o eixo decolado de pistão 7. O 73 Marinha solicita a curva esquerda, vai reconhecer o ponto na Praia do Forte. Gente, então curva esquerda agora da presente e ingressa corredor forte aguardando transferência, Marinha 73. Tá, ingressando corredor forte, vai aguardar para transferência, 73 da Marinha. Copa Romeu, Tango Índia Bravo, reporte para o... para a decolagem. Reporte para a decolagem, o Hotel Romeu Golf. Canal 6213, informação em curso é a Mike, ao título 012, portão 11, pronto para a copa atualização? Paciente da Mike Brasileira. O quê? Paciente da Mike Brasileira. Canal 6213, autorizado Galeão. A rota via posição Irume, após rota 90857, restante conforme rota do plano de voo. O nível autorizado 360, decolando pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira mira. Após a curva pela direita, o perfil de subida da El Leda após venda direta, posição Irume, controle 120.8, acione 5517. Autorizado 360, decolando a 10. Perfil da El Leda Irume, no Denver 857, Comando à direita, da Lume 208, 55 no 7. 55 no 7, portão 1, chão pronto. Eu tô. Aguarde, Costa Azul 4463, Ilhéus 180. Até passar mais Juliette Romeu, boa tarde, prossiga. Bem, mais Juliette Romeu, mantém condições visuais, o ajuste chama 0-1-2. 0-1-2, em condições visuais, o Mike Juliette Romeu informa no sobrevoo. Janeiro 623, escuta a cópia. 4076, solo 05, direito 121, decimal 1. 213, autorizado Galeão, livre de voo 360 via Irume, rota novembro 857, geometria conforme rota do plano. Decolando, pistão 0. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após a curva pela direita. O perfil de subida da Leda, após Leda direto, posição Irume. Controle 120, decimal 8, transfone 5517. Pô, amigo, já copiei, você já falou uma gravação ou não? É o quê? Já copiei, cara, já cotejei tudo. Ah, tá ok. Chega pro portão 1, já me bota. Beleza, obrigado. Fala, Alfa Gabor, 4076, Gozo Olivô, táxi Alfa Juliette, partiu no portão 3. Alfa Zolos, partiu no portão 3. O Olympus 01, voo local, qual setor? O Pampa da Colagem. Tango India Bravo, repouso para do solo. Informo o tráfego prosseguindo para a vertical da rotatória 1.500 pés. Salvador, Marinha 7073, está aqui na Interlagos, está mantendo 500 pés. Solicita manter essa altitude para reconhecimento do ponto. Do Marinha 73, apresenta e transfere o controle 120.8. Controle 120.8, Marinha 73. Ô, Papa Tango, vem Tiara Hotel. Vitor Tiara Hotel, reporte vertical da rotatória, mantendo 1.000 pés. 1.000 pés. Rumo 790, decolado de Salvador 0.000, controle 120.8. 120.8, Bono 790. Vitor Charlie Hotel, Vitor Charlie Hotel, reporte por sinal pista no 7, mantendo no 1.000 pés, informa o tráfego decolando da RMAR, altitude 500 pés do helicóptero. Pede da prosseguindo para 197, se possível, eu controle da 10. No momento não, Vitor Charlie Hotel, devido ao tráfego aproximação, pista 10. Pede da Paulo 7. Tango de Abravo, decolando a RMA, está para o setor norte. Temos uma contrata através do fronte, mas a sua separação está para o lado norte, agora tem visão para o aeronave, está para o lado cabeça. Gente, o Tango de Abravo mantém o setor norte e aguardando transferência, mantendo 500 pés. E antes, passou o setor norte, aguardando transferência. 0 passa 2500 pés. Bona 790, contato radar, Baparunida 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, Bona 790. São 3895, estamos Centro Recife, 1251 e ao CERN 13325. Recife agora 251, Alterna 2335, boa. Alterna 13325. 3325, boa. A Patango Índia Eco Quebec informa tráfego 12 horas 3 milhas, um Robson 44 mantendo 510, rumo norte. O Índia Eco Quebec já está visual com o campo a 1 minuto da posição rotatória. Prossiga, Marinha 7073. Oh, boa tarde, boa noite, tudo bem, pá? Boa noite, 64, Maceió, aguarde cópia, número 3 na sequência. Guarda. Azul 44 nesse 3, na escuta cópia. O Quebec passa um 360 pela esquerda, na presente posição, e chame a torre em 11895. 360 pela esquerda e torre 11895 para o India Eco Quebec. Gente, é um Skyline, já ultrapassou o tempo, Ilha Brava. Batendo Victor Charlie, hotel, seu solo 09, confirme o Padre 3. Confirma. Gente, livre na Lima, chama o solo 121, décima 1. Mantenha reto até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Curva inicialmente esquecida, subida coral, depois direto à área 204. Controle 1208, acione o transponder 5501. Quebec. Vai reportar na final, mantendo no mil, vai iniciar descida, o India é Quebec. Bom, meu hotel, Romeo Golf, mantém a posição na RMA. Temos um tráfego no Skyline prosseguindo para a final do 17. O tráfego se encontra na rotatória em aproximação para 17. Até o Parte 3, olha até autorizado. Autorizado, até o Parte 3, 801 no chão para o táxi nessa frequência. Seu solo 10, direito no 21, décima 1. Tango de Abravo da presente, transfere o controle no 20.8. Bom dia, Papa Romeu, Tango de Abravo. Papa Romeu, Tango de Abravo, bom dia, prossiga. Está prosseguindo para a Candeia, lá mantendo o controle da Candeia, depois vai prosseguir para o Polo de Calaçaria, fazendo ali que é a diferença. Momento Papa Romeu Tango de Abravo, mantém as condições visuais e o ajuste no 0 no 2. Reporte quando visual para o local de pouso. Não vai por nada, né? Só por nervoso. Juliette partindo posição 7. Reporte antes, Juliette. Alfa Juliette partindo posição 7. Com o Skyline na aproximação pista no 7. Gente, decolagem por conta e risco, mantendo separação do tráfego Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Gol 1790, está no centro Recife, 12685 e Alterne 12545. 1-2-6-8-5-1-2-5-4-5-1-1-7-9-0. Preste, prosseguir para baixo ou prefere ir para o litoral? Prossegue, setor noroeste. Transfere controle. Na presente, afirmo. Decolagem configurada 1-3, controle 1-0-8, até o meu uso. 3, após, vai ter um controle até o meu gol. Marinha 7073, sem frequência livre para autocoordenação, reporte para o regresso. Portão 01, chame táxi 4483. Estacionamento, chame a 0112, não ajuste. Última, tem condições visuais, o ajuste é na 012, informe a localidade para sobrevoar. Vai manter condições visuais em pés, sobrevoa Uruguai, cidade baixa. Thank you, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Informa o tráfego 12 horas, a 3 milhas, um helicóptero mantendo 506 na região de Pirajá. Ok, está ciente, ainda não visual, chamará a visual, vamos dar uma volta. Autorizado 350, Pucajamo, com comando de saída, 208-5532, Pucajamo, já tomou a ceia, ó. E já está pronto para o tiver questionamento no 864. 10013, autorizado em aliás, X-Ray, 132, no momento. 132, uma meia, confirmando o ajuste, 1012. Corrigindo, 1012, 132, no momento. Track, e a primeira à esquerda. Quanto é a primeira à esquerda do passo 4? Cuidado com isso. Reporta a ficha livre. Reportar a ficha livre de zero também. Tá, Romeu Hotel, Romeu Golfo, tráfego anteriormente informado, na sua posição de 12 horas, a 1.5 milhas. Já sabe, está direito, vai manter separação, o hotel Romeu Golfo. Para subida coral, permanece curva direita. Subida coral, copiado Índio Eco, Quebec, eu estacionando a frequência livre, bom descanso. Aguarde início de táxi 0 Rápida Azul, após segue a retaguarda mesmo. E a parte índia do ponto de espera 295-1012, boa. 1895 lá, 612, seguiu azul, 864, bom trabalho. Agora o táxi fechando a 6213. Ok, meio POB, alternativa turbina. Tem 126 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e meia de autonomia. Ele tá com certo, acho que é o través do portão 62 e quando lá chamar novamente, que fica com o táxi 6293. Autorizar o táxi até o portão 6293. Azul 4463 para o táxi, é o Sena Salvador com 3 horas, 1-1-6, POB. Tem 1-2-1, decimal 1, Juliette Sangue Zulu. São 3290, Sena Identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. TAP 050. 3216 informa o helicóptero a 11 horas 8 milhas, mantendo 106, não interfere na aproximação. Fiesta 3216. Através de 6262, número 3. Ponto de espera via Pátio Índia, mandando ponto de espera 1295-1012, boa viagem. autorizado até o Monterno, pronto, 129, obrigado. 4463, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. O vento agora de 140 graus com 0995. A linha decola no zero, 4463. Confiaram no 864, boa tarde. Boa tarde, João, no 864. Condições de decolar estão logo autorizadas, senhor? Ah, firma. 864, após o início da rolagem do Embraer da Azul, Lima tem visto no 0 no 864. Tem, após a Azul, no 864. Roger, Juliette, and Flux, clear to enter April 1 until April 3. Roger, Juliette, Tango, Lu, clear to Vitória da Conquista, flight level 100, departure for runway 17, abon 0, after departure right turn, abon departure, then fly 11, position, then opilor, squawk 5507, Salvador approach frequency 120, decimal 80. Azul 4463, contato radar, subaparo nível 180, autorizado direto coral. Direto coral, 180. Sam 3216, estabilizado em LX Extreme, visual para 190. Sam 3216, satélite final de Sam Torre, 1895. Chamar a torre, 1895, Sam 3216. SAM 3290, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste chama 012, autorizada a final ILS, reporta estabilidade. SAM 3290, controle. Autorizado esse para 2000 pés, 1012, canceladas as restrições, reporte estabilizado 3290. Voo 864, decolado aos 23. Chame agora o controle Salvador em 120.8 com voo. 08, obrigado. 26213, pronto, ponto espera da almoçada. 6213, não tem ponto de espera. É. Contato radar, suba para o nível 350, saída Puka. É, Puka, Puka 1864, 350. Insista para ingressar no principal, Vitor Sérgio Delta. Sente o Tango Inca Bravo, atenta a área, reporte de volta no local de pouso. Sente. Ingressa, controle as porções, chama novamente na Lima, Vitor Charlie Hotel. Sente, vai chamar na Lima, Vitor Charlie Hotel. 4, boa tarde, informação mais, autorização em Delta no 380. 6254, aguarda a cópia, Prepara a subida da Delta. Quadra, preparando Delta, ainda tem espaço. Meia no solo 24, libera pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. Urano, chama 21, boa. Solo, boa tarde. Vitor Charles Hotel, Lima Mike, na Quebec, chame a torre, 1895. Lima Mike, na Quebec, chama a torre, 1895. Fala, bagagem, 3-2, com ele, 3-2, no Alfa, antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3-2, no meia. 0 graus com 0-8, nosso. Livre decolagem, dá no 0, até na 62, no 3. Quebec, cruzamento 1765, autorizado Victor Charlie Hotel. Chama livrando a pista no 45. É, está autorizado o cruzamento, vai chamar livrando a pista, o Victor Charlie Hotel. Puxa, 6213, decolado aos 26. Chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Xanã 62, zona 3, na sexta. Xanã 2, zona 3, bom dia, contato radar, sobrepassado nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 360, Xanã 2, zona 3. Boa tarde, professor. Obrigado, hotel. Estou assinando para que eu sou livre. Bom descanso. Mojicanal 6356, cancelada as restrições de altitude. Desça para 2.000 pés, a gente chama 011. Autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Para 2.000, 011. Forma ajuste agora, 1.011 para as aeronaves na escuta do controle. O 1864, estamos no centro Recife, 12685, e ao CERN, 12545. Tem uma sala na primária? 12685. Tá vendo, 5, obrigado. 4, chama para o táxi. Obrigado, pode chamar para o táxi agora. Negativo, o Mike Gillette Romeu foi informado, a gente chama 09. Agrado, Mike Gillette. A gente tá pra Romeu até o Romeu Golf. Rio de Danilo Santos Dumont, 360, autorizado. Eu fiz o 44, decola da 1-0, curva direita, perfil da Dael, Leda, e 10. 553.000, transponder, 1208, confirma. Marinha 7073, em condições visuais, o ajuste é 019. Minha 10, 1208, e após o pushback vai reportar para o seu lugar. 254 na guarda para o táxi, minha 24. Salvador do 2067, tem que mais no 10, autorização Guarulhos. 2067, Mike confere, prepara da El para Guarulhos, constante para conta. Da El aguardando. Brinco 01 no Alfa, reporta antes da direita. Estabilizou 3290. 3290, completo final, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8, deixou 9-5, obrigado, bom trabalho. Salvador é o 3290 Santana, final da 10, baixar o trabalho. 3290, boa tarde, tráfego do estado, ajuste no 011 agora. Tem pouso autorizado, visto no 0, senhor. Ventou no 30 graus com 079, então 3290. Autorizado, pouso no 0, 7290. Após o alternado de Guarulhos, contra a com 40. 170? Não, 70. 70, táxi autorizado, até através do portão 62 e quando lá chamar novamente para seguir, 6254. Ok, então até através do 62 essa nova. Bolívia 01, autorizado Juliette, Pátio Índia, ponto de espera 1895-11. Gente, só um minuto, 2067. Verdade. Uno e Alterne, 13325. O Xané 6213 na escuta do controle. Na escuta, 6213. Xané 6213, está no Centro Recife, 1251 e Alterne 13325. 1251, 13325, Xané 6213, obrigado. Xané 254, Pátio Índia, ponte espera 1895-1011, boa. Pátio. 2067, pronto? Pronto. Guarulhos 360, autorizado, via peso 1-0. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, linha da Morte. 5542, o transponder, 1208, controle. Guarulhos 360, decola da 10, Dael, linha da Morte, no perfil 1-0, transponder 5542, 3208. 2067, correto. Quando pronto, chama para o pushback saneamento no portão 10. Alfa, está mais atrás, está atrás, portão 10 autorizado, senhor proprietário. Autorizado por instalar em uma base do 2067. Salvador, Marinha 7073. Marinha 7073, o ingresso, por gentileza, senhor, na perna do vento da pista 10 a 1000 pés e aguarde autorização para cruzar o eixo da 1028 com Marinha 7073. O Marinha tinha solicitado reconhecimento nas proximidades do farol de Itapuã. Tem como Marinha coordenar? Afirmo, senhor. Farol de Itapuã, o senhor... Uma possibilidade seria litoral, mas como eu tenho pouso na pista no zero, não será possível por agora. Então, por gentileza, ingresso e perna do vento, pista no zero. Assim que possível, o senhor cruza a pista no 028 em direção para o Itapuã. Afirmativo. Vai ingressar na perna do vento ao no zero e depois vai chamar para cruzar o prolongamento ao no zero em direção para o Itapuã. É o 73 da Marinha. 356, chame a torre 1895. 295. Zero, portão 5, Salvador Oceanair 6356. 6356, boa tarde, tráfego avistado, ajuste no 011, cheque trem, senhor. Tá travado. Oceanair 6356, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 07 nós. Quem teve pouso, 6356. 356, reporte somente um Alfa Sierra 32 da Marinha Brasileira na perna do vento da pista 10, não deverá interferir com sua aproximação 6350. Afirmativo, estaremos atentos. Marinha 7073, confirme esse visual com o Airbus da Avianca, agora curta final, pista no zero. Marinha 7073, cruzará o eixo de aproximação da pista no zero, a retaguarda deste tráfego na final. Reporta livrando o eixo, o Marinha 7073. Afirmativo, vai cruzar a retaguarda da Avianca, vai acusar para o cruzamento, 73 da Marinha. Zero confirme visual com o Airbus da Avianca na cora curta final do pista no zero. Olimpo 01 após a passagem do tráfego que pousa a linha e mantém pista no zero, Olimpo 01. Após a Gol 2067, do ataque que é o B168, do nome a 3 horas e 46, a VN Galeão. Gol 2067, nível táxi, parte 1 no Índia, ponto espera, torre 1895, ajuste 10-11, uma boa viagem. Nível táxi, parte Índia, espera da 10-295, 2067. Schneer, 6356 no Solos 39, libera a pista próxima intersecção à direita. Chame solo em 121, décima 1. 211. Foi Salvador, Marinha 7073 para cruzamento da prolongamento Alvo Zero. Período cruzamento 7073, chame sobrevoando para onde está a ponte. O Marinha solicita descer para 510, autorizado? 500, aprovado. Graço, 73. Olympus 01, autorizado a decolar de Tifano 0, vento no 30 graus com 079. Aprovado, Thiago, valeu, Thiago. 254, boa tarde. Após o início da rolagem do P3 da Força Aérea Brasileira, a Lima teve isso no 06254. No 3804, desça para 2000 pés, QNH 10012, autorizado o final do procedimento ILSX e pista mais zero, conforme estabilizado. 2000 autorizado, 0012, autorizado o final do ILSX e reporte estabilizado, 3804. Decolado aos 4-1, chama agora o controle Salvador em 120-8, bom voo. Chamada 208, Olimpo 01, graças. E se chama para ingressar no pátio principal, o Gillette Canguru. Contato radar, sobre a nível 200 da ELS. Salvador, 271, no ocidente da MAIC. Bom dia. Boa tarde. Olimpo 01. Olimpo 01 informa que recebeu saída coral. Negativo coral, Olimpo 01. Foi direto à proa da área. Então, direto proa da área, passando 2000, Olimpo 01. Azul 2711, acende a identificação. Autorizado, Azul 2711, voa bom. Bate o índio, ponte de espera, 1895 em 8. Forma o governo ideal de descida. Forma lá, bom, que dá presente, Azul 2711. 254, o controle Salvador solicitou que após a decolagem se mantivesse a proa até o contato com os mesmos. Tem condições? Tem ativo, tem 254, tem livre decolagem pistão no zero. Vento agora de 130 graus com 08 nós, ajuste no 01. São Índia Bravo, tem o Robson 44 também, prosseguindo para Serra 90 e Serra 90 e confirma a altitude que mantém. Está mantendo 800 pés, cara, está ciente do Romeu Gol. Índia Bravo tem condições de ascensão até o número 500 pés? 1500, cara? Irmã. Linha e mantém pista no zero. Mantendo no zero, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf já avisou com Serra 90. Ainda negativo, senhorita, mais 2 minutos. Sim. chame torre 118 decimal 95. Para a torre, Hotel Romeu Golf. Para Romeu Tango de Bravo, informo que vai seguir o tráfego com anteriormente mencionado, Robson 44, mantendo 600 pés. Ok, ciente, meu, mais 4 minutos e meio para pouso na Riva. Controle, o Mike Filete Romeu está em Pirajá, se autorizado vai DCT para o CAB, cruzando o eixo da 10, Mike Filete Romeu. Controlado, da Enrimar, o vento agora em Salvador de 140 graus, 09 nós, Zuxo no 011, chame solo controlado, hotel Romeu Golf. Camará no solo controlado, hotel Romeu Golf. Autorizado aqui também. Está presente entre Duna e Simbra, o Mike Filete Romeu. Obrigado, senhor, aguarde para início de decolagem 2067. Obrigado. Professor 6254. Boa tarde, senhora, está marcando o eixo da decolagem. Cruza 4 mil pés para o nível 360. Oceaner 6254, contato radar, suba para nível 360, da presente voo da ELA. Direto da EL, 360, Oceaner 6254, obrigado. Zero autorizado decolar da pista 10, vento 130 graus com 08 nós, ajuste no 011. Decolagem no 0, gol de 067, no 1. Guarde. Tan 3804. Estabilizado, Tan 3804. Tan 3804, complexo chame torre 1895. Torre 1895, Tan 3804. Torre, é o Tango de Abraço, senhora. Vai permanecer próximo à vertical do Ceasa, fazendo a baixa altura aqui, fazendo uma fotografia e filmagem. Gente, o Tango de Abraço informe a torre em 118 decimal 95. 1895, informará. Patango, Sierra, Hotel Yankee, contato radar 79 milhas, cidade de Salvador, voe pro da posição Mari, informando para a descida. Decolado aos 47, mantendo o cruz de decolagem, chama agora o controle. Frequência 10.8, senhor, bom voo. 13.0 via Daniel Gol, 10.7. Final, IRS X-Ray, pistola 0, baixar e travar, tá? 3804. 3804, tráfego avistado, ajuste no 011. Reporta um Alfa Sierra 32 da Marinha Brasileira, mantendo a sua direita, não interfere com sua aproximação. Tem pouso autorizado, pista no zero, senhor vento, 110 graus, 089, TAN 3804. Pouso 10 autorizado, TAN 3804, sexto tráfego. Torre, o hotel Romeu Golf está no setor noroeste, afastado de ambas as pistas, por mais 2 minutos. Gente, hotel Romeu Golf, confirme, intenções de pouso, né, em mar? Afirmo, vai manter sobrevoo por mais 2 minutos. Gente, chama quando pro pouso, hotel Romeu Golf. Camará pronto. Controle ao Olimpo 01. Prossiga. Antes de ascensão ao nível 200, solicita permanecer por 20 minutos no 10.000. Autorizado. Alô, Salvador, é o Gol 99 no 867. 867, para Brasília, prepare a bola número 2, por favor. Arbor número 2, ok. Libera pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Libera próxima direita, solo 211, 3204. Meu Golf, agora sim na final, tá, hein, Guimarães? Copiado o teu Romeu Golf, vento em Salvador de 120 graus, meio dúzia de nós, ajuste no 011, chame solo controlado na Enrimar, até o Romeu Golf. Parado, solo controlado, até o Romeu Golf. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizados decolar da pista 10. Vento de 120 graus com meia dúzia de nós, Juliette, Tango Zulu. Inclusive Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, poderia confirmar um 867, Arbor 2, é a antiga Arbor? Não, a saída será Arbor Eletro. Arbor Eletro, ah, tá ok. O Channel 6254, chame Recife, 251, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 1325, Channel 6254. Solo controlado, Tango Índia Bravo. Vento de 130 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 1. Obrigado, Terro Romeu Golf, considere seu solo 5-1, estacionar frequência livre, bom descanso. Ah, tá bom. Patango Juliette, Tango Zulu, decolado ao 5-1. Chame agora o controle de Salvador em 120.8, com voo. Obrigado, Juliette, Tango Zulu. Controle Salvador de Papa Tango Juliette Tango Zulu. Patango Juliette Tango Zulu, contato radar, suba para o nível 100, cumprindo as restrições da saída Arlo. Paciente 100 no perfil da Arlo, Juliette Tango Zulu. Juliette, passa 320, passa. Azul 4089, pronto. Pronto, 0-4-9, pronto, cópia. 4-0-8-9, Vitória, autorizado 340, VP Zulu 44. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Lida, Fidel. 5-5-5-3 do transponder, 1-2-0, decimal 8-0, controle. 4-0 para Vitória, de alta zona 4-0, aprovado. Decola da 1-0, curva direita da Dael, Lida. Azul 2711, vou ir pro da posição pelo. Entrando pelo, tá na idade. Desça para 4000 pés, QNH 1011. 4-0-0-1-1, controle pelo 2-7-9. Olha, 208, controle. Confirma o transfondo? 5-5-5-7. Encerro sobrevoo no CAB, se autorizado DCT, Sierra Índia, Eco Índia, Mike Juliette Romeu. Autorizado, Mike e Juliette Romeu. Presente, Mike Juliette Romeu, informa no pouso. 867. Boa tarde, São 32, nomeia. 32, nomeia, boa tarde. Para Fortaleza, prepare a bomba, instante cópia. Desculpa, não copiou? Prepare a bomba, aguardando cópia, 32, nomeia. Obrigado. 3513, 325, do 067. Mm-hmm. Terra Hotel Yang, desça para nível 050. Então, 32, 16, pronto, papo? Pronto, obrigado. Autorizado Fortaleza, 350, via Peso Luno 9, até Bangor, após direto a Buc, direto Fortaleza. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição para o TIC. 5562, o transponder, 1-2-0, 8, controle. 2-0, 350 para Fortaleza, Peso Luno 9, Bangor, após Fortaleza, 5-1-0, Momo, para o TIC. 5562, 1-2-0, 8, 3-2, 1-6. Só confirmando a saída, Momo, transição pro TIC. Momo pro TIC. Nível 350. Correto, na minha dúvida, chama pronto. Gol 1867, tá na 7, do GB, que é chamamento. 867, posição 7, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, são 867 da Gol. Azul 4089, tráfico, senhor, cruza bordo, 4 horas de bordo, acionando o passeio. 089, direita Índia, ponte espera, 1895 e 11, boa. 1 agora, Índia, 1895, boa. 2771. Azul 2771, boa tarde, contato radar 58 milhas, oeste Salvador, voe proa da posição mar para completar a chegada, informe quando o ideal de descida. 1 minuto para a descida. Ideal, desça para nível 060. Alisado, para 060, somente azul 277. Visual com Serra Índia com Índia, agradece toda a colaboração, ligando frequência Mike e Juliette Romeu. Livre. Azul 2771, desça para 2000 pés, NH 10111, autorizado o sinal procedimento ILS, informa quando estabilizado. Em 2000, tá autorizado ILS, reportaremos estabilizado 2719. Gol 1867 para o táxi, a bordo 161, 3 horas e 40, Palmas.